Editorial. Acho que no começo, né, dos trabalhos do Circuito Fora do Eixo, o surgimento do termo, do nome, né, Fora do Eixo, vem mesmo com essa perspectiva geográfica, no sentido de gerar a união de produtores, artistas e pessoas que estavam produzindo cultura de fato fora do eixo geográfico Rio-São Paulo, Rio-São Paulo-Recife, talvez, né, os principais corredores da cultura brasileira ainda nos anos 90 e começo dos anos 2000. E a hora que as pessoas se unem para produzir cultura fora do eixo, né, junto com essa união, vem também toda uma nova forma de se produzir essa cultura, uma nova forma de gerir essa cultura, uma nova forma de se organizar as pessoas, produtores e agentes, né, que tinham essa motivação em comum de fazer essas realizações pelos interiores do Brasil. E aí, com o passar de alguns poucos anos e muito trabalho, né, já que a rede foi crescendo e cada vez mais pessoas foram se aproximando dessa ideia e dessas iniciativas, a gente começou a conseguir sentir correr, digamos assim, né, pelas veias do Fora do Eixo, conteúdos de renovação, né, sejam eles estéticos, políticos ou mesmo organizacionais, gerenciais, né, digamos assim. Então a gente começa a avançar em relação ao mercado da música independente, propriamente dito, né? Então saindo de dentro do circuito, bandas que hoje são, ao lado de inúmeros outros artistas, mas responsáveis pelo atual momento de renovação estética da música brasileira. No campo político, a gente tem uma ocupação das ideias fora do eixo, nos locais, né, nas arenas onde de fato estão sendo decididas as políticas públicas contemporâneas aí para a cultura e particularmente para a música, e o modelo de organização dos coletivos vem se mostrando como a solução mais eficiente, né, nos dias de hoje, para quem está afim de viver de produção cultural nas cidades brasileiras de médio porte, nas cidades que se espalham aí pelo interior do Brasil. Então a soma desses avanços, né, traz a ocupação do eixo como uma consequência natural. O eixo geográfico, né, as capitais do país também são carentes de renovação estética, política e principalmente, né, motivacional. As pessoas, né, do eixo, né, costumeiramente se queixam, se dizem sufocadas pelo dia a dia, pelas relações espaço-tempo da metrópole. Então o Fora do Eixo, após esses primeiros anos de trabalho pelo interior do Brasil, se sente pronto aí, né, para romper com essa perspectiva do Fora do Eixo geográfico e se apresentar aí de peito aberto como um Fora do Eixo em relação a novos modelos de organização e de gestão, e dessa forma se sentindo mais do que nunca pronto a contaminar, né, o eixo geográfico com esse modus operandi Fora do Eixo. Editorial.